acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse. É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não esquece. Você verá que não deixei me envolver. Pra sobreviver, por aqui tem que ser. Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Se não embaça, vira, desanda. Vejo vários irmãos tomando baque. O barato é feio, bem pior que o crack. Quiaca todo dia, cabo branco na mão. Encontrar a morte é um dois ladrão. Mas um pilantra foi sentenciado. Sua pena, morrer esfaqueado. Aqui é foda, não tem comédia. O clima é de tensão, maldade, inveja. A destruição mora nesse lugar. E mesmo assim, não deixei me levar. Subi chegar na humildade, pá. Faço o contrário, caro pode te custar. Obrigado, Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Descobri que além de ser um anjo, irmãos de atitude moram comigo, é. Manos de estilo, Zé Carneiro, doideira até os ossos, patrão de renome. Vários sócios, facínoras, contaminados pelo ódio. Rejeição, abandono, é óbvio. Estar em cana é embaçado. Quem nunca esteve, não tá ligado. Uns querem te ajudar, outros te afundar. Jogue o dado, em quem confiar. Quem é quem? Difícil saber. Só mesmo Deus pra te proteger. Fulano, entra aqui, pede licença até pro boi. Chega devagar, se vacilar, já foi. Maluquinho, primário, é cruel. Sem tirar o gosto amargo do fel. As grades te fazem chorar. A saudade na direta vem te visitar. É difícil ter a mente sã. Detenção, pior que o Vietnã. Um cristão me ligou pra me dar uma ideia. Disse pra mim que Jesus tá à minha espera. Disse também pra eu mudar de vida. Aí mano, eu não me escondo atrás da Bíblia. Sou quem sou, assim sigo em frente. Deus está comigo, não preciso virar crente. Nada contra quem é na fé, mas tem canalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi, várias fitas erradas. Na prisão eu vi injustiças aqui, humilhação ali. Cadáveres sangrando perto de mim. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti tenho forças pra lutar. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco inimigos. Cadeia, um cômodo do inferno. Seja no outono, no inverno, sem anistia, todo dia é foda, cadeia. Aí maluco, tô fora, continuar no crime, não tô afim. Não quero mais essa vida pra mim. Num pássaro voando, enxerguei minha verdade. Compreendi o valor da liberdade. Na paz, sigo sempre mais. Pena que esta ideia pra você tanto faz. Escutá-lo ou não, qual a diferença? Representei, não tive recompensa. Se o conselho fosse bom, não se dava. Luz pra cego? Que piada, ei mano, dê nos ouvidos. Não seja você mesmo seu próprio inimigo. Termino por aqui, espero que me entenda. Pra que depois não se arrependa. É tudo no seu nome, decide aí. Escolha seu caminho, o exemplo tá aqui. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Só em ti tenho forças pra lutar. Casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro para fazer investimento.